Comida Momo. Transição Frotti, controle 119.35, flor 1 no 8, decimal 6, código 5541. 0 para a Fortaleza, vai tomar para o Zulu, 1-9, decora da 10, 1-5-2-3, até a terceira milha, volta com a esquerda, descende na altura da mão, posição Frotti. 19-5, volta a esquerda, Salvador, 3-2-6-5-6-2, 4-1. Da Simone, portão 03, chame em volta, portão 3258-5541 no código, portão 3, chame em volta. 341, controle 19-35, morro. Isso, Yang Tango, torre 1-9-35, obrigado. Torre Voo 1604, está no ILS, passando no ICTR. Avistado, em pista livre, pouso autorizado, 1-1-0 graus com 9 nós. Está baixado, travado? Baixado, travado. Pouso autorizado. Pouso autorizado. Sim, disponível Campinas, nível de voo 360, via, posição bridge, upper, Zulu 16, decola pista no zero, mantém a reta até cruzar 2000 pés ou 3 milhas, então inicia a curva pela direita, perfil de subida da El Leda, após Leda direto bridge, onde intercepta a rota, conforme o plano, controle 119.35, 2186, acione o código 5547. É o código 01 no portão, reporte pronto, azul. Zero quatro, solas 4, meia, direita, 121, 9, sola livrada, bem-vindo. 119. Eu vou chamar 1219. Juno 604, boa noite. Rosário Jô, táxi autorizado. Alfa, Juliette, Pátio 1, portão 2. Estaciona a posição inicialmente, teremos um 37 da Gol para estacionar à sua direita no portão de número 2. Assim que concluído, livre puxar no 3 de metade. Oi, Salvador, uma boa noite, eu vou no 398, final vai ser travado visual. Boa noite, no 398, avistado, pista livre, pouso autorizado, 1-1-0 graus com 10 marchas. Autorizado, pouso, pista 1-0, vou no 398. Linha 310 Oxené, já aprovado Recife. Escute a Tango, altímetro mini 13, já aprovado 350, só instante para cópia, é o número 1. Recife 350, vou já para cópia. 398, solo 51 na direita, 121 decimal 9, solo livrar, bem-vindo. 219, solo livrar, obrigado. Pousou, livrou, táxi prezado Alfa, Juliette, Pátio 1 no portão 9. Salvador, boa noite, chegou no 398, livrou. Bolo 398, táxi autorizado, Alfa, Juliette, Pátio 1 no portão 9. Alfa, Juliette, no portão 9, 398. Solo, parafuso, direto acionamento, voo no 613, está na posição 04. Gente, temos a Airbus da cauda, será autorizado na sequência, só um instante por gentileza, no 6 ou no 3? Sim, no 6 ou no 3. O 889 chamou? Minha 310 na escuta 4? Sim. Aprovado Recife, nível 350, via Upper 58, pista 10. Decola, mantém a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas após curva à esquerda. Perfil Puka, Jama, transição Caju, controle 1 no 9 decimal 35, flor 1 no 8 decimal 6, acione 5536 no código. Correto, reporte pronto, hoje. Chamou solo. Natal 370, já aprovado, aguarde para a cópia. Prepare Puka, transição Zipar. Puka, Zipar, não. Número 3 no setor, aguarde, 4071. Para o táxi, 2161, a moto 345, alternativa é João. Copiado, táxi à direita, ponto de espera, torre 1 no 86, altímetro 1013, então 3858. Golo número 3, assim que o TAN liberar a retaguarda, inicie no portão 04. Após o TAN inicial, golo no meio, 3. TAN 3662 para cópia. Copia, TAN 3662. Salvador Natal, nível 370, via Pesulo 10. Decola com curva à esquerda, subida Puka, transição Zipar. Controle 1 no 9 decimal 35, transponder 5540. TAN 3662, Natal, nível 370, via Pesulo 10. Decola da 10, curva à esquerda, Puka, transição Zipar. Controle 1 no 9 decimal 35, transponder 5540. Chame para puxa e sonar. Boa noite, TAN 3858, ponto de espera, 10, está pronto. 3858, autorizado, a linha de decolar, pista 10. Vento 1 no 10 graus, só de nós. Decola, pista 10, TAN 3858. 3, meu BG 126, autonomia de 3 horas e 29 minutos, alterna com fins. Eu vou ter 126 com fins, qual a autonomia? 3 horas e 29 minutos. Copiado, táxi à direita, ponto de espera, torre 1186, 1013, padrão. Direita, 186, no ponto de espera, gol 1613. Azul 4071, assim que o 800 da Gol liberar o setor, autorizado pushback no 01 no chame táxi. Já 58, decolado agora 58, controle 935, bom voo. 935, boa noite, obrigado. Azul 4071. Ok, o Gol liberou, tá livre o pushback no Uno, que o acionamento para o táxi, chame a torre 1186. O Xené 6310, solo? Para pushback e acionamento, chame na frequência da torre 1186. Próximo ponto de espera 1-0, pronto. Estou com tráfego agora, próximo externo, além da quadra imediata separada? Afirmo. Autorizado, 120 com 8. Salvador, Abjet 5810, está na final, baixado e travado. 5810, sim, enquanto a aproximação, informaria o pista livre, tem um banco da Gol iniciando na rolagem, aguardando o pista livre, 5810. Na escuta. Ok, 370 Fortaleza, Pesulu 19, decola 10, esquerda, Momo, transição frote, controle 119, decimal 35, transponder 5551, Golo 604. No meio, no 3, decola 00, controle 1935, bom voo. 1935, bom. Chame para puxa, sei lá. Qual o portão no 604? Ok. Oi, Salvador, 3662, portão 8, puxa e acionamento. 8 está aprovado, puxa e acionamento, chame para o táxi, está 3662. 3662, autorizado, puxa e acionamento. Atualizada Tango e correção, a informação será atualizada agora, é, Alfa, chame para puxa acionamento, chame a torre, 1186, ok? Ribeirão Preto, Alterna, Oeste 4271. Táxi aprovado, via Indy Alpha, reporte pronto, ponto espero, ajuste 190-13. Oito no zero, Sol 03, na minha escuta durante o táxi, prossiga via Alfa e reporte no Juliette. A sua escuta vai lembrar, vai seguir via Alfa, reporte no Juliette, vai vir 58 no zero. Torre Salvador, Oceano 63. 13. 13, é o vento 1-0-0-79, pista livre para os autorizados. Tem no vento, né? Tem no vento para o chanel 63-13? Afirmo, 110 com 7. Livre, pouso, pista no zero, 63-13. Escuta, prossiga. É a primeira opção, Fox, Romeo, Oscar, Tango, Índia, frote. Na escuta, guardião, prossiga. Agora, através do Itaçu, na linha do litoral, 106. 889, só um minuto. Visual com o Tafo da Chanela curtíssima. Visual. Ok, aproxima a retaguarda do tráfego, cruzamento do eixo da 1-0, reporte na final do GRAE. Autorizado, prosseguir na retaguarda, vai cruzar o eixo da 1-0 e chamará na final para o grupamento aéreo, o guardião da 0. Para o táxi, 36662. Belbis 1-7-0, 2 horas e 40, alternativa Fortaleza. Táxi aprovado, via pátio principal, Indy Alpha, porta ponto de espera, ajustado 1013. Tive pátio, Indy Alpha, 1013, ajustado 1362. Nós na escuta? Chame em 118.1.8.6 para autorização. O senhor ali mantém. Ali mantém, 240. Salvador, uma boa noite. Eu vou no 889. 989, aprovado nível 360 com o Leão. Fotocópia. Leão, 360, rota pisolo 10, decola 1-0, curva direita, Nadael, Leda, perfil da El, Leda, pós Leda, voa bridge, interceptor via. 5543, transponder, controle 1935. Autorizou 360 pro Leão via pisolo 1-0, vai decolar da pista 1-0, curva direita, no perfil da Dael, Leda, voa bridge, interceptor aerovia, 543, transponder 1935, controle 1889. Correto, chama quando o ponto para o pista acionar. Reportará. Meia 3 solo agora 07, direita, taxa me escuta, Alfa, repórter Antônio Juliette, bem-vindo. Muito obrigado, Alfa, Antônio Juliette, 3 no 3. Web 5810, portão 04, observando o táxi do Airbus, após o mês, prossegue até o 4. Pode passar o Airbus, vai até o portão 04, vai 28.0. O azul 4071, pista livre, autorizada a colagem, 1 no 0 graus, 8 mais. Livre de colagem, 1 no 0, azul 4071. Guardião 07, visual, pouso autorizado, direto com Grael, vento 110.8, reporte solo controlado. Você está autorizado, solo controlado, o Guardião 07. Decolada 09, controle 119, decimal 35, bom voo. Controle 1935, 4071. Decolada 09, guardião, frequência livre, boa noite. Boa noite. A 313, prossiga Juliette, portão 01, Papoli. Juliette para 01, 63, 93. 3662.010, pronto. 3662, aprovada a linha decolada, 1-0, vento 1-0 graus, curte nós. Livre decolagem, 1-0, 3.